ouve o som do gueto, pá, pá, pá. Perícia contou, foram vários projetos. Eternamente condenada, morrendo de gente. País metacampeão de bala, perdido inocente. Como cantar que não passa é nós que tá na fita. Dando lucro pra funerária, enchendo arquivo e delegacia. Liga o cassino, o gringo veio pra aposta. Moleque tomou na entrada, resultou em bala alojada nas costas. RJ, esse perfil não é turismo, é pra ser vindo exterior. Trazer dinheiro pra enriquecer, bandido, crime não é creme. Na rua esse é o ditado. Não sou incentivo, só manual da cabeça de revoltado. Quem tá no raio não pensa duas vezes pra pegar. O carcereiro na rebeia existe os direitos e matar. Entendo porque cê treme quando ouvi minha voz no rádio. Porque é igual que grita assalto na saída da porta do banco. Vai deita de cara no chão, não reage, dá o dinheiro. Fala isso, esse não é o fim, pra mim cê tava prevendo. Minha mãe condenada a morrer no tanque com pneumonia. Gripe, tuberculose, pra não ver a panela vazia. Sem pá, meu filho vai implorando na porta do palio. Eu limpo seu ouvido, pelo amor de Deus, me dá um trocado. Já que não der incentivo pra me virar advogado. A Babilônia vai tremer quando eu falar, vai dar chato do carro. A Babilônia treme quando ouve o som do gueto, pá, pá, pá. Infelizmente só na rua se enterra. A Babilônia treme quando ouve a voz da favela. E narra os corpos privados na guerra. A Babilônia treme quando ouve o som do gueto, pá, pá, pá. Infelizmente só na rua se enterra. A Babilônia treme quando ouve a voz da favela. E narra os corpos privados na guerra. A Babilônia treme, estremece e vai ao chão. É nós que tá no bang louco, MPC ladrão. Muitos estão na detenção, esperando constar. Um alvará cantar pra liberdade ganhar. Enquanto uns estão trampando pra sustentar seus filhos, outros tentando parar, não cometer mais delito. Tipo, eu sei que atrai, parece que olha pra mim. Quando eu passo e vejo a vitrine, eu penso assim. Consumismo leva vários psicos a se entregar. Pega a estrada na maldade, na marra, toma três pra cá. Que é tudo nosso, só por alguns instantes. Pode mandar descer as grades, estoura o champanhe, churras do fim de semana. Brinquedo pras crianças, tela de plasma pra mãe. Mas se sua confiança for traída pelo Judas, que preferiu a proposta do verme da civil, que viu sua banca composta por vários procurados, reincidentes, foragidos. O X9 deu com a língua nos dentes e foi aquilo. Salseiro na quebrada, tiro pra todo lado. 3, 4, viatura, truta, imagina o estrago. Bala perdida, zica, guerrilha, sangue escorreu. Ninguém ganhou, todo mundo perdeu, uma pá de gente morreu. Século 21, Vitrec, boom, aqui MPC. E a Babilônia novamente irá tremer. A Babilônia treme quando ouve o som do gueto, pá, pá, pá. Infelizmente só na rua se enterra. A Babilônia treme quando ouve a voz da favela. E narra os corpos privados na guerra. A Babilônia treme quando ouve o som do gueto, pá, pá, pá. Infelizmente só na rua se enterra. A Babilônia treme quando ouve a voz da favela. Os corpos crivados na guerra. E a Babilônia vai tremer com o peso da favela. Vai ter medroso que as rajadas de Porto Brita. Tem mais traçante que os fuzil, os projetos de longo alcance. As vozes que vão de muro alambrado e grade. E o ratatá na quebrada anuncia outro velório. Moleque de 15 na rua de barro com 5 projetos alojado, caralho. E até quando o favelado vai lotar a penitenciária, sonhando com a fuga sem ter que matar na faca. O corpo e mundo arrombado que na rua é terror no quadro. Entrevista ao mundo. Só que o crânio não é de aço. E aí, Gambé, diz pra mim o que cês faz com as pressão. De 5 toneladas, quanto cês fuma cuzão. E com essa merda de polícia, ninguém precisa de inimigo. Só fé em Deus, um olho aberto e mais dois pente entupido. Pra sobreviver no inferno de concreto e aço. Onde o homem não tem dó e o coração é gelado. Sempre sonhando em derrubar o rival da quebra de baixo. Ser respeitado e ter um trono no castelo do tráfico. Mas não vai pra grupo não, que eles querem mais bandido. Pobre com faculdade. Faculdade oferece perigo pra elite social que não quer te ver diplomado. Em cima de um fracassado, sem glória, sendo enterrado. Revolução através de som, é nós que tá. E a Babilônia treme com ataque de onda sonora. A Babilônia treme quando ouve o som do gueto, pá, pá, pá. Infelizmente só na rua se enterra. A Babilônia treme quando ouve a voz da favela. E narra os corpos crivados na guerra. A Babilônia treme quando ouve o som do gueto. Infelizmente só na rua se enterra. A Babilônia treme quando ouve a voz da favela. E narra os corpos crivados na guerra.